Paz, Senhor. Ter uma vida sem fé é entrar num barco furado. Você já deve ter falado alguma vez que entrou num barco furado. A Bíblia explica alguma coisa sobre isso. Jesus Cristo disse que estava no mundo, mas não era do mundo. O mundo não estava nele. Como um barco, estamos passando por esse mundo. Estamos sobre ele. É como um barco que está em cima da água. Mas se a água estiver dentro do barco, o barco afunda. Se nós passamos pelo mundo, sem deixar o mundo entrar em nós, nós vamos chegar lá do outro lado. Mas se tiver algum buraco no barco, nós afundamos. Jesus Cristo disse que o que vence o mundo é a nossa fé. A pessoa com uma fé fraca ou sem fé é um barco furado. Se a tua vida é um barco furado, se você está sem fé, cuidado, o mundo está entrando em você e você vai afundar. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.